De tarde eu sinto saudades de algo que nem sei, mas aperta meu peito. Toda noite eu falo com você, Senhor. Meus desejos secretos te conto, porque de mim pra ti nada escondo. Faço tudo pra te deixar a par de tudo que eu fizer. E assim, quem sabe um dia eu aceito. De tarde.